restaura tudo o que foi roubado, Jesus. Opera em mim, Jesus, nessa noite. Aleluia. Vai conversando com Deus. Não levanta a sua cabeça, não. Entrega os seus problemas na mão dEle. Chora na presença dEle. Clama na presença dEle. Porque o Espírito de Deus se faz presente nesse momento. A unção de Deus se faz presente nesse momento. A Shekinah do Senhor na mente sobre a nave da igreja nesse momento. E eu declaro: receba a unção de Deus. Sangue de Jesus. cura, sara minhas feridas. Em meio à tempestade, muda minhas feridas. Aleluia, Deus. Eu só tenho que agradecer o Senhor, e pedir ao Senhor que jamais tire os teus anjos da vida dos teus servos. Que a tua unção, que a tua graça, que a tua misericórdia acompanhe cada um dos que te faz presente, meu Deus. E que o teu nome seja glorificado, meu Deus. Assim como o teu doce Espírito capacitou Paulo, eu peço que o teu Espírito venha capacitar homens e mulheres nesta noite, Senhor, para que se cumpra a tua vontade, para que se cumpra o manifestar do teu coração, meu Deus. E este mundo seja impactado, esse mundo seja mudado e restaurado pelo teu Evangelho. O Evangelho está sendo pregado, e o teu Espírito, creio, está sendo ministrado. E eu creio, aonde está o teu Espírito e a tua palavra, ali há fogo, ali há mudança. Em nome de Jesus.